sentado no chão, pensando na vida, onde reina a depressão, desespero, angústia maldita. Eu só queria era viver, mas o sistema me condena. Por isso o sangue sobe, maluco é problema. Me diga se eu se fazia parte do seu plano. Herói na Cherokee e José descalço andando. O muro da divisão erguido desde o princípio. Hoje é motivo de guerra do favelado contra o rico. E o crime lado a lado, sempre te iludindo. Com peita da hora, pisante, faltados, os moleque vão subindo. De rolê do arrebol, caranga muito louca. Até os play paga pau, quando bate de seis boca. Meu mundo não é esse, por isso me destaco. JC a nova sigla, de Cristo um soldado. Eu tô na viela, maluco, mogala, tipo da favela. No beco escuro, observo tudo. Quem sobe, quem desce, quem faz uma prece, bicudo não cresce. Sem o respeito na quebrada, tem que ter simplicidade, humildade estampada na cara. Domina, se vive, se morre, descansa do céu da lembrança. Sempre vai ter o zum zum zum no popopopo. Pipoco certeiro, o fim é o começo, seu próprio tropeço. Acorde maluco e pague seu preço, pois nada cai do céu, camarada. Tem que ser sujeito homem, mas homem na estrada. Traçando um objetivo pelo beco, perfeita conduta. Em meio à periferia, distúrbio letal, violência, loucura. Longe dos atrasalados, pé de black tipo Judas. Tem que ter sinceridade, tem que ser de coração. Um brinde pros parceiros, vida longa, sangue bom. Só quem é guerreiro permanece na batalha. Só quem é guerreiro segue firme na estrada. Só quem é guerreiro não dá brecha, não dá falha. Só quem é guerreiro não vacila na quebrada. Só quem é guerreiro permanece na batalha. Só quem é guerreiro segue firme na estrada. Só quem é guerreiro não dá brecha, não dá falha. Só quem é guerreiro não vacila na quebrada. Pode avisar todos parceiro que o neguinho já tá aqui. Rimador lá da leste, segue tipo assim uma bomba. Depois do stop no codinome Félix na rima, não dou trégua, passo por cima dos inimigos, língua solta, os comédias. É, pois na periferia tem um monte, eu sei que tem. Clima tenso, complicado, mas aí eu vou além. Pois tô com Deus pelo lugar que eu tô passando. Seja o vale da sombra da morte, andando, cantando, eu vou tá no sangue, tá na mente. O som é consciente, quem é tudo assente, ecoando pelas caixas, liberdade de expressão. Os microfones afiados, pode acreditar, irmão. Há mil anos eu tô aqui, guerreiro do hip hop. Com atitude eu vou seguindo, bem longe do hip hop. Da pop ser pancada, vou levando só na rima. Seja de bonezão, pelas ruas da perifa, da leste até a sul, cada um é cada um. Sem vacilo, só dá nós, mano, é pai e pum. Não tem conspiração, não existe bad black. Só ideia forte, correria no rap. Na banca de maluco, sangue aqui não para. Tipo muriçoca no ouvido dos canalhas. Vamos fazer barulho, vamos incomodar. Com o dedo no gatilho, pronto para atirar. Ideias positivas, rajada de rima. Na banca ativista, só quem é guerreiro, quem é periferia. Só quem é guerreiro permanece na batalha. Só quem é guerreiro segue firme na estrada. Só quem é guerreiro não dá brecha, não dá falha. Só quem é guerreiro não vacila na quebrada. Só quem é guerreiro permanece na batalha. Só quem é guerreiro segue firme na estrada. Só quem é guerreiro não dá brecha, não dá falha. Só quem é guerreiro não vacila na quebrada. Só quem é, é, se liga na vida, meu truta. Rimando fato cometido, violência que assusta. É tanto problema maluco que a cabeça vai à lua. O vício, o desemprego, o sistema que nos perturba. Os moleque tão crescendo, sonhando em ser soldado. Mas não os da PM, os pente tá lotado. Tudo pelo dinheiro, tudo pelo respeito. Esqueceram do amor, viver no sofrimento. Um sofrimento contínuo que tira o direito de viver. Mergulhar nos submundos, esquecidos pelo poder. Quanto sangue, mãe de luto, cortejo sem ninguém. Apenas mais uma oração, descanse em paz, amém. Mas eu tô batendo palmas pro verdadeiro guerreiro. Combatente da favela, sobrevivente do cativeiro. E vive o dia a dia, sem precisar roubar. O suor escorre na testa, firme e forte na batalha. Buscando a vitória sem o giro do tambor. Sem sangue escorrendo e corpo perfurado. Contrariando a elite que quer sua cabeça. Ou então encarcerado, algemado na cadeia. Por isso eu te digo, dê a volta por cima. Ignore carro, forte, caixa eletrônico, joalheria. Pensa na humildade e mostre pros arrombados que a favela é atitude, linha de frente, lado a lado. Só quem é guerreiro permanece na batalha. Só quem é guerreiro segue firme na estrada.